volta dos caras lá, né? Bem-vindo a mais um Games Fora Live, edição especial, quinta-feira, dia 5 de março. Especial Dia das Mulheres. Estamos aqui com o Tuba. Com o Rod. É, desgraça. Eu escutei, na hora que eu entrei, eu escutei falando, ele não estava aqui até agora. E o Nelzão. E aí? Que bonito, gente. É, hoje Dia das Mulheres, o que é melhor para comemorar Dia das Mulheres do que falar sobre games? Não sei fazer uma abertura sobre Dia das Mulheres. Até porque hoje não é Dia das Mulheres. Né? Não, faz um poema. Mas Dia das Mulheres e semana que vem, aí a gente não vai pegar assim, tipo, Dia das Mulheres. Henrique, você tá drogado? Não. só por precaução, assim. É que tá vai ser domingo, cara, Dia das Mulheres, não vai? Aí, tipo... vai ter uma retrospectiva da semana especial. Retrospectiva de Dia das Mulheres é muito ruim, cara. Daí vai falar. Vou falar que, tipo assim, que a gente não deu valor e tal, que não fez. Tá, enfim. É. A gente fez um post há 2 anos atrás, tem um post sobre mulheres lá, sobre desenvolvedoras mulheres. A mulher. É a mulher. O nosso... A mulher. É a mulher. O nosso podcast, fora toda essa qualidade tecnológica e profissional que vocês estão escutando nesse momento, ele é ao vivo, então você pode comentar através do chat do hitbox.tv, do @gamesfoda, no hashtag gamesfodalive e mandar e-mail live@gamesfoda.net. Se você for muito, muito rico, ou se você tiver... É tipo Bíblia, sabe? Não sei se já leram a Bíblia, mas... Você tem que doar todo o seu dinheiro nosso lá no nosso Patreon, que é patreon.com/gamesfodas. Tipo, se você tiver 10 centavos você doar lá, vai ser bom. Se você tiver $1,000 e doar lá, você humilhou o cara que deu 10 centavos, tá ligado? E tem alguém escutando aí ou não? Tem. Vocês estão escutando? Pessoas. É que esses caras... Tem, inclusive você. Você que tá aí agora no metrô ouvindo, eu sei você. Você tá escutando. Um abraço. Você que mora no futuro, que mora na sexta-feira, que tá pegando o metrô lotado, baixou nosso podcast às 5 da manhã, quase se atrasou pra sair porque o download tava demorando pra terminar. Obrigado. Obrigado a você. Eu tô vendo esse 10ão no seu bolso aí, cara. O que tá fazendo esse 10ão sobrando aí? patreon.com/gamesfoda. Tá? Você que tá na academia agora ouvindo aí, correndo na esteira. Tá ouvindo? Tá na academia? Quanto custou essa academia? Não tem academias mais baratas na sua cidade, não, rapaz? Academia é tudo igual, cara. Vai numa academia mais barata aí, doa 30ão pra nós, cara. Porra. Isso aí. Obrigado, gente. Vamos tocar a vinheta aqui. Hoje também é uma vinheta nova. Agora toda semana é uma vinheta nova. O Tuba se comprometeu a toda semana fazer uma vinheta nova no programa. Opa. Então eu vou colocar aqui, peraí. Cadê a vinheta? Aqui, ó. Essa aqui, ó. O podcast da galera. Foi bonito esse bagulho aqui, cara. Qual que foi a vinheta de hoje? Foi o podoquesto da galera. Ah. O famoso podoquesto. Enfim, a ideia foi minha, na verdade, né? Que eu tava bêbado um dia e eu escutei. Eu lembro o que eu fiz. Aí eu tô falando, não é mais legal ser em português falando japonês. Eu falei, realmente, bom. Então, vamos... Então, e o Harrison Ford, né, gente? O que aconteceu com ele? Ele caiu no avião viu? De brinquedo num campo de golfe. Avião de brinquedo. Não, ele tinha um monomotor. Como é que chama? Tetinha? Monomotor, né? Monomotor, sim. Ele caiu em um campo de golfe, em algum canto lá dos Estados Unidos, não lembro aonde. E foi pro hospital, tava com uns umas paradas meio sérias, mas parece que tá melhorando já. Parece que tá em uma condição meio estável. Os caras que estavam lá no campo, quer dizer, segundo notícias da internet, o pessoal que tava no campo e os médicos falaram que ele tava, tipo, consciente, que ele tava conseguindo falar e tal, ele só tava meio quebrado, alguma coisa. Imagina, ele só teve um acidente de avião. Imagina se esse filho da puta do JJ Abrams aí, o cara que é o mais pau no cu do universo, colocou o Han Solo no filme dele, fez segredo, ninguém sabe até agora que ele colocou o Han Solo e o Harrison Ford como tá Han Solo. Confirmado. Não, tá. Tá, velho. Ah, então tá confirmado. Eu tenho um grande problema, eu não leio notícia nenhuma de filme, cara. Hoje tava me falando dos negócios do Avengers, todo mundo sabe que eu gosto pra caralho da Marvel. A Platinum chegou falando dos bagulho da Avengers do filme pra mim, eu não tenho nem noção do que vai acontecer no Avengers, cara. Não sei nem... Sei nem o que tá acontecendo, cara. Eu acho que vai ter super-heróis, vai ter um monte de coisa explodindo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Roger. A minha percepção de todos os filmes, assim, de super-heróis que eu tenho. Porque eu não vou atrás, cara. Assim, não, mas como... eles são assim mesmo, não é só a sua percepção. Mas eles são assim, cara. Não são, é muito mais do que isso, gente. É coração ali. É, imagino que seja. Então, eu tô pensando em algum que seja mais do que isso, eu não tô lembrando. Pra começar nosso programa, as perguntas idiotas sempre, qual que é a previsão de vocês aí pro dólar em 31 de dezembro de 2015? Puta, vai depender do meio do ano, né? O meio do ano eu acho que vai estar muito caro, assim. Ele vai chegar a 3,50, quase 4 conto. Mas aí pro final eu suponho, espero que ele vai estabilizando. Eu acho que é tudo culpa da Dilma, tem que rolar um impeachment mesmo. Impeachment assim é bom, é saudável, faz as crianças crescer. Então não, é impeachment neles. Eu acho que. Eu sou meio termo. Eu acho que é culpa da Dilma, mas acho que não tem que ter impeachment. Mas que a culpa dela é claramente culpa da Dilma. Quem acha que não é culpa da Dilma, eu sinto muito. Bom. Então, a verdade é que tipo, a gente recebe no Patreon em dólar, então eu acho pouco. É bom. Dólar. É bom. Assim, obrigado, Dilma. R$8, R$9, tá ligado? R$9 pro dólar. Não, assim, tá bom. Se o dólar passar a chegar a 3,50, a gente põe um bônus extra pra galera. Tem que pôr. Pois pôr, é, a gente faz. Porque é foda, realmente. Daqui a pouco tem que descer o de $500 pra 3. Pra 300. Ah, 300, achei que era 3. Pra 3 reais, não. Ia ser uma forma melhor. É, viu? Então, é... Então, como é que eu tava falando? Outra pergunta babaca que eu ia fazer. Peraí, tô me ligando agora? Não tô acreditando que tão me telefonando pra mim agora, cara. Não sabe que é o Harrison Ford. Eu vou atender. É o Harrison aqui. Ford. Vou atender. Alô? Alô? Ele mutou? O Hinks se mutou? Não, o Hinks não se mutou. É, a gente não sabe se ele se mutou pra gente. Tipo, pra gente ele não se mutou, a gente não sabe se mutou pro. O meu endereço é Rua Santa Rosária. Alguém fala aí, por favor, se o Hinks tá mutado. Ó, o Hinks falando isso, o endereço dele. Não, o Hinks não tá mutado. Gente, foda-se o Hinks. E aí, o que vocês estão fazendo, de bom? Não tá mutado. Não tá, não. Bom, de bom eu não tô fazendo nada, né? Você não tá fazendo nada. Ele que tipo de pessoa tá na transmissão ao vivo? Sim, tá. Vai atender uma ligação e, tipo, continua com o microfone, cara. Sim. Viu? Alô? Oi, Higgs. Você não sabe ainda como funciona o bagulho, cara. Eu muto lá no podcast, no começo eu não mutei, eu ia atender. Não, os caras ouviram, eu tô falando. Não, os caras ouviram. No começo eu não mutei. Mas depois, quando eu muto, vocês escutam, eu continuo. Só que eu tô mutado, entendeu? Pra vocês. Não, então, só que você não tá mutado. Pra vocês não, pra eles sim. Não, eles estão falando que escutaram você. Enfim, tá. Aí, tá vendo? Aí eles depois escutaram cri ali, tá vendo? Seus babacas, seus bosta. E o rádio caiu. Tá bom, olho. Tá. O olho tá, saiu, tá, né? Enfim. Ele ficou revoltado com essa situação. É. Qual Steam Machine vocês vão comprar? Eu vou comprar o de $5,000 com o dinheiro do patrão. E eu vou comprar mais bonita, cara. Eu achei que faltou um comparativo ali, tá ligado? Tipo... Pô, tinha uma que tinha os fogos subindo do gabinete, velho. É essa que eu vou comprar, cara. Meu Deus do céu. E o um apoio no. Um apoio embaixo assim de mármore. O bagulho era. Você olhava assim e você ia direto pra Las Vegas, tá ligado? Mas então, é isso que eu quero, cara. Eu tô gastando dinheiro e é exatamente isso que eu quero, tá ligado? É muito feio. Mas enfim. Tem uma ali que eu acho que eu já entrei nela, mas tem uns aliens no Halo. Tem certeza que eu fiz isso já. É, mas eu achei da hora. Tem umas que... tempo, né? Agora, o mais legal é que a da Alienware é a mais barata. Tipo, Alienware, todos os playboysada, tipo, 3 anos atrás, paga pau, eu tenho Alienware, cara, tal. É. Aí o Steam Machine é o mais barato, tá ligado? É o mais humilde. Você tem Alienware, você vai ser risos na comunidade. Se eu sou idiota, comprou Alienware aí, pobrão. É assim que vai ser na Steam Machine. Eu fiquei meio triste com o preço, de verdade, cara. Eu tava esperando um bagulho... Tipo, eu ainda acho que vai ser eventualmente pode ser que chegue naquele esquema que o Tuba tinha falado no texto que ele mandou hoje lá no site. Mas é um negócio que com esse preço simplesmente não acho que vai ser. É que o dólar tá 3 reais, mas vamos supor que o dólar tivesse 2,20, vai. O 2.300 reais numa máquina que tem Nvidia série 9, cara, é barato, bicho. Porra, custa caro pra caralho. Tem umas ali que estão num preço razoável. Então, essa Asus ROG GR8S, você pode ver que todas elas, lá tá escrito, todas elas é Nvidia séries 9. Nvidia séries 9 é bom pra caralho, velho. Tipo, porra, a minha Nvidia séries 9, só que é M, tá ligado? É tipo, de notebook. Já roda tudo, cara. Imagina se não fosse notebook, ia rodar e ser o PC do Surox, tá ligado? Agora que, sei lá, eu acho que até novembro vai mudar muita coisa, cara. Vai ter muito modelo novo. Não dá pra você anunciar um bagulho com tanta antecedência assim, por esse preço, e esperar que na hora tudo vai se resolver, tá ligado? Não, o que eu tô vendo aqui é quanto tempo o Steam vai aguentar vendendo o jogo ao preço que tá agora. É, também tem isso, né? Porque eles fazem uma conversão deles lá louca pra ajudar, mas. Devem estar perdendo dinheiro já. Enfim, o Rod não vai voltar, gente? Ele tá aí. Eu voltei. Ah, tá. A conexão aqui tá meio ruim, aí realmente tá caindo o tempo todo. Então tá bom. A gente tava falando qual Steam Machine você vai comprar, Rod. Só pra você entrar no último assunto aí. qual Steam Machine? Já decidiu qual que você vai comprar? Aqui rodar emulador de GBA. pra eu poder jogar Modern 3 o resto da minha vida, só isso. Ia ser muito bacana, né, cara? Se tipo na Steam Machine anunciasse assim, ó, vem embutido emulador de GBA. Só pode, assim, é só um modelo. Eu acho que é um ótimo plano de negócios, cara. Eu não vejo como isso podia dar errado. Eu também não. O Ia não fez isso? Modern 3 pra Steam Machine. O Ia não fez meio na maciota ali, falou, tem, dá pra rodar uns jogos de Super Nintendo aqui. Ah, o Oi era uma parada feita em Kickstarter, né? Tipo, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Não, mas isso aí é legal. Não é o Steam, tá ligado? Falando em Oi, eles estavam fodendo. E Steam Machine, o Caio lembrou ali no chat do console, entre aspas, novo da Nvidia. Vocês chegaram a ver ou só eu? Nossa, muito bom, né, cara? Que show de bola. É duas vezes um 360. Eu não quero. Ai, meu Deus do céu, como é que pode, né, velho? Um console que não vai ter jogo próprio, que é duas vezes mais forte que o Xbox 360, mas só roda jogo de Android ou jogo por stream. É muito bom. Pra que precisa duas vezes o processamento no 360 se não roda jogo direto dele, né? Você só stream. Né? Faz sentido algum. Os caras cagaram completamente na tecnologia aí. Enfiaram no cu. Eles mostram lá a otimização do bagulho. Ele tá rodando Doom 3 a 15 frames por segundo. Aí chega a Crotinha e mostra o Talos Principal. E você vê que os caras manjam mais. Ele tá rodando a 20, tá ligado? Pô, e é isso. Não tem muito mais nada. Falando nisso, hein. Só o último assunto off-topic aqui. O que aconteceu, né, cara? Na IGF, né, cara? No prêmio da IGF. Não teve uma vez Talos no bagulho, cara? Ele foi só indicado pra... Pra quê mesmo? Sim, foi pra melhor jogo? Foi pra melhor jogo. Foi pras três coisas. Melhor jogo favorito do Hinks. Não, mas, meu, e aí, tipo, aquela porra, tá certo, é legalzinho, é legal, bacana. Mas, pô, eles enfiaram aquele Shadow of Mordor em todos, tipo, melhor boneco, Shadow of Mordor. Não, isso não foi o Jeff, isso foi o outro lá. Como que é o nome? É, é o Game Design, não, Game Developer. Game Developer, isso. É a GDC. GDC, desculpa. Esse aí eles enfiavam tudo do bagulho, cara. Todos os bagulhos enfiavam Shadow of Mordor. Tipo, melhores cores, Shadow of Mordor. Todas as três cores de Shadow of Mordor são as melhores cores. Nome mais radical, Shadow of Mordor. É, é tudo, cara. Vai tomar no cu. Melhor QTE no mestre final, Shadow of Mordor. Melhor jogo do Batman do ano, Shadow of Mordor. É, foda, velho. Quero que eu gostei também. Talos, melhor jogo de 2015, joguem. Eu quero que vocês mandem pra minha casa aqui o print screen, a foto do recibo do Boa Compra que vocês compraram no Steam o Talos. Eu vou ficar muito feliz. Cada pessoa que mandar pra minha foto que comprou o Talos no Steam, eu vou ficar feliz. Obrigado. Quer que eu mando o meu? Não, você que ficou comprando de mim. É. Se você mandar uma cartinha pra nossa redação com a foto da tela, com a foto da tela final de Talos e você sorridente pra frente, a gente vai mandar um brinde especialmente pra sua casa. Por apenas, sei lá, 30 URVs. Mas tem que ser o terceiro final. Eu vou photoshopar com toda a minha skill de Photoshop, eu na foto sua, dando joia também, e aí eu vou imprimir e mandar na sua casa. Pode mandar. Vamos mandar que eu vou fazer isso. Hicks, eu quero uma foto sua jogando Talos, cara. Eu quero uma foto sua, tipo, mandando um joinha bem tiozão, tá ligado? E Talos rodando no fundo. Eu vou fazer isso. Fazer isso essa semana. Manda isso. Manda isso e a gente bota na página, por favor. Pode deixar. Vou pedir pra minha mulher tirar assim que eu vou ao podcast. Enfim, vamos começar. Hoje o nosso tema, o Tubo já spoilou aí. Nosso tema é Crono... É Crono, né? É, Cronos, dois Cronos. Chrono Trigger. É, eu acho que Radical Dreamers também pode ser tudo sobre o universo. Por que não os quatro Cronos? Até o Crono dos fãs, que os fãs fizeram lá e proibiram. Aquele em 3D aqui que parecia Dragon Quest 8. Não, aquilo era um remake do Chrono Trigger. Não, o que eu tô falando era um que era em 2D mesmo e os caras estavam fazendo uma sequência mesmo. Eu vi um remake não lá. Não ouvi falar, não. Porra, é antigo pra caralho. É o que mais tem. Não o que mais tem, mas deve ser um negócio que... É que a Square é muito filha da puta, cara. Ela não deixa ninguém fazer nada. Antes de tudo, eu tenho que fazer uma pergunta. Por que a gente tá falando sobre Chrono Trigger e Cross sem o Guerra? Pois é, sem o Guerra, sem o Celos, quase alguém sem você. Alguém me explica, sei, por favor. Bora, amanhã a gente vai fazer um sobre Doom sem o Tuba. Eu não sei, ele é tão fã assim do Troll. Eu tava falando com ele, enquanto nossa, eu tava jogando, vou representar o Guerra aqui. Pô. Deixa eu representar o Guerra, a opinião dele. Enquanto eu tava jogando o Cross, eu tava falando com ele no PVT e ele tava falando que, tipo, Chrono Cross, Legend of Mana, assim, era um dos jogos favoritos dele até hoje, assim. A gente acha que ele só joga Metal Gear e jogo de corrida. Mas é porque ele é só discreto nos gostos, assim. Realmente não sabia dela, se soubesse. Bom, sei lá. Pô, mas começa pelo Chrono Trigger, né? Chrono Trigger! Bota a música aí! Tá tocando? Já tá tocando? Ótimo. A gente não sabe aqui. Ó, Chrono Trigger, cara. Chrono Trigger é muito louco, né, gente? É bom, né? Acabou. Não, Chrono Trigger é do caralho, né, velho? Tipo, vamos começar aí. Por que que é do caralho? Qual outros RPGs vocês tinham jogado na época, assim, de Chrono Trigger? Né? Tipo, que base vocês tinham? Vocês jogaram Chrono Trigger na época? Primeiro, acho eu que não. É a minha primeira pergunta. Jogaram na época Chrono Trigger? Quem jogou isso? Não. Eu joguei na época, eu comprei pra Super Nintendo. Então, eu e o Tuba, nós dois compramos Super Nintendo, que eu também comprei, no Paraguai ainda, original. É, também. Eu joguei o Paraguai todo, foi R$80, eu lembro até. Que era $80. Isso era mais que. Isso era tipo um salário mínimo. Sim. Sim, era literalmente um salário mínimo, mano. Era $80. E era R$80 na época, e era um salário mínimo. Era mais que salário mínimo. Aquela parada que eu falei pra vocês lá que eu comprava várias fitas 10 conto, acho que era duas fitas 10 conto, que era só o chip praticamente. Eu pagava tipo duas, três fitas 10 conto e Chrono Trigger também foi uns 90 conto por aí. Foi caro pra caralho. É que as fitas de vintão não salvavam, né? É, e se não me engano. Funcionava ela. E se não me engano, era quinhentão na época, né? No Paraguai. O quê? O Paraguai era quinhentão na época. Ah, era $500 a cota, hoje é 300. Porra. É, daí era foda. Já foi quase um quinto aí da minha verba, hein? Uma outra parte aí foi um Discman com um CD da Spice Girls, Spice World. Vale a pena. Então, na época... Diga aí você, vai, que jogou na época, como é que foi? Então, eu tinha tava... quantos anos? Dois? Dois, ô louco! Nossa, foi... O jogo vai fazer 20 anos semana que vem. Eu tinha dois, olha só. Não, esse ano. Não, então, semana que vem. Ah, sim. Então, eu tinha 10 anos. Eu tinha 6. Na verdade, eu acho que eu já tinha 10 quando eu comecei a jogar, porque já tinha alguns meses que tinha lançado ele, porque não era essa... Naquela época não era essa loucura de lançar e de jogar já, assim. Não era tão, assim... Tipo, tava nas revistas. Você prefere aquela época hoje, ô Ix? Ah, velho, não sei. Porque você me encheu tanto saco que eu fui jogar Dark Souls 2 um mês depois só. É, então. Hoje em dia eu fico bitolado nisso aí, cara. Hoje em dia é tão mais fácil. Mas que naquela época, tipo assim, quando as revistas lançavam Walkthrough do bagulho, já tinha, tipo, 2 meses que lançou o bagulho. E aí que eles começavam a anunciar naqueles anúncios de shopping, não sei o que lá. Esqueci aqueles free shop que tinha nas revistas. Aí que eles começavam a anunciar os jogos que estavam na revista, tá ligado? Tipo, você só sabia que lançou o jogo mesmo quando lançou o Walkthrough, assim mesmo. Era Shopping Line. Qual era o nome? Shopping Line. Nossa, Shopping Line. Era alguma coisa muito feia, eu lembro daquilo. Ficava olhando... várias capas, os preços, essas coisas. Eu comprei meu Pokémon Red lá, cara, também. Foi na mesma época, foi uma época quase perto, assim. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos. Eu não vou saber, não lembro agora exatamente quando eu joguei esse troço. Ele chamava de Chrono Trigger também, né? É, sim, com certeza. Chrono Trigger. Até hoje eu falo Chrono Trigger porque eu falei tantas vezes Chrono Trigger que não sai da minha língua mesmo, cara. Mas é, eu tinha acabado de descobrir o que era um RPG. Ah, você não tinha jogado nenhum antes, assim? Eu tinha jogado uns 3, mas muito ruim. Eu tinha jogado uns bem desconhecidos. Paladin's Quest, eu tinha jogado, que tinha locador. Eu tinha jogado um pro Mega, que eu não lembro agora o nome. Fairy Tail. E eu não tinha jogado... Qual? Qual do Mega? Fairy Tail. É bem desconhecido, é bem ruim. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Então, eu tinha jogado uns troços que a gente chamava de RPG, tipo Zelda, Terra Enigma, essas coisas. Nossa, esse jogo existe. Não, é Fairy Tail de conto de fadas, né? Não é um mangá. Eu duvidei que existe um jogo de Mega Drive que eu não conhecia, mas existe, olha só. É, nunca ouvi falar dessa porra. Hein? Tem pra PC também esse jogo, é bem ruim. Deve ser muito chato. Aí eu vi o... Eu lembro que eu vi na Super Game Park, Chrono Trigger, os caras falando lá, ah, esse jogo é foda, não sei o que, viaja no tempo e pá, aí eu fui no Paraguai procurar. Você foi com 10 anos no Paraguai comprar? Não, eu fui com a minha mãe. Ah, tá. Aí eu rodei as lojas todas, que ninguém tinha, que RPG na época ninguém jogava essa porra, então era bem difícil de achar, era bem lixo. Os RPGs que começaram a bombar, assim, que começou a realmente bombar pra galera que não conhecia RPG foi Final Fantasy 4, que é o 6, na verdade, né? Final Fantasy 3, que é o 6. Eu vejo mais o 7 nisso aí. Conheço muita gente que o primeiro RPG que o cara jogou é o Final Fantasy 7. Ah, sim, mas assim, na época, cara... Não, o 7 foi um boom meio que mundial, assim, mas que... É, eu acho que especificamente pra... Que introduziu o gênero, não que explodiu o gênero, foi o 3 mesmo. São 5 jogos que lançaram 6, praticamente então. Juntos, assim, em questão de alguns anos, que lançaram rápido, perto. Final Fantasy 6, Secret of Evermore, Earthbound... Earthbound vendeu mal pra caralho, não? Sim. Mas Mario RPG. Eu lembro. Mario RPG e o Chrono Trigger. Só que eu tô falando aqui no Brasil. No Brasil, todas as revistas falavam, cara, Earthbound, velho. Eu lembro na época, juro por Deus, todas as revistas falavam de Earthbound. Quando Earthbound saiu, eu mal sabia ler, eu tinha 5 anos. Então eu realmente não. Não lembro muito bem, mas eu lembro de Mario RPG. Eu lembro de ver Earthbound na revista, mas pensar, que bosta, olha esse troço aqui. Tanto Earthbound quanto o Chrono Trigger eu só ouvi falar muito depois, quando já tava, sei lá, tipo, uns 9, 10 anos. Não, mas Mario RPG eu lembro na revista falando que era um RPG. Eu, que caralho, é um RPG? Eu só conhecia de Wonder Boy, que é mais ou menos um O foda RPG. É que Nessa época eu só ouvia falar de RPG por um amigo meu que ele comprava toda a revista e tal. E ainda assim, foi muito tempo depois, foi quase na época do PlayStation 1. Mas ele comprava a revista Dragão? Dragão Brasil, pô, sim. Dragão Brasil. Nossa, fantástico. Cara. E aí ele me falou do. Ele me falava do Chrono Tiger. E aí eu, tipo, foi logo depois que ele me introduziu a RPG, assim, me explicou o que que era. Ele falava do Chrono Tiger e eu imaginava que você jogava com um tigre mesmo, tá ligado? Tipo, um tigre antropomórfico, assim. Então, leitor da revista Dragão ali nos comentários. Quando eu vi que era um bagulho assim, na minha cabeça foi, nossa, parece Dragon Ball, eu fiquei muito surpreso, porque eu esperava um bagulho completamente diferente. Mas Earthbound eu só fui descobrir na época da internet. Então, o Tuba, ele lembra disso. Tinha walkthrough em todas as revistas grandes aqui do Brasil. Era um jogo assim, eu não sei se... Até também eu não sabia que o Earthbound tinha vendido mal até começar a entrar assim, estudar mais de videogame. Não tinha noção nenhuma de venda de jogo naquela época. Aí te importava também. E quando... Ninguém comentava isso. Sim, mas então quando todas as revistas que você lia lançavam sobre Earthbound, você falava assim, pô, esse jogo deve ser bom. Aí eu joguei Earthbound na época também. Dois jogos, os três que eu joguei na época, o Final Fantasy VI eu não joguei na época, eu joguei um pouco antes do 7. Mas os três que eu joguei na época foram Earthbound, Mario RPG e Chrono Trigger. Mas Chrono Trigger realmente é foda demais. É que o Tibis falou ali que ele lembra que o Final Fantasy VI foi meio que a faísca e o 7 foi o que todo mundo perdeu a cabeça. E o que eu lembro foi isso aí também, que foi no Final Fantasy VII que todo mundo começou a falar de RPG. Eu lembro mais do 8 do que do 7. Eu não lembro de quase ninguém falando do 7, na verdade. Nossa, sério? Tipo, não sei, na época que o jogo saiu eu tava meio por fora, aí tipo... Quando eu fui acompanhando, eu descobri que já existia um tal de Metal Gear Solid, um tal de Final Fantasy VII, eu não fazia ideia do que era isso. Eu tava só no Nintendo 64, eu não me ligava no que tava acontecendo nos outros. Bom, enfim, Chrono Trigger. Então... Você, Rink, você que jogou na época. Então, o que eu joguei na época, o que eu achei interessante é que assim, eu já tinha jogado vários RPG na época, mas a maioria dos RPGs que eu jogava na época, eles tinham meio uma estrutura... De tipo, vamos supor, Phantasy Star, tá? Não sei quem jogou Phantasy Star aqui. Eu joguei bem pouco. Ó, o cara falou Phantasy Star agora ali. Nossa, que absurdo. Não tinham falado antes, né? Parece até que eu li Phantasy Star ali. Mas não. Então, tá. Phantasy Star. Phantasy Star é basicamente você vai numa cidade, tem uma historinha, é como se quase se simulasse mais ou menos como era a estrutura de história de RPG de mesa da época. Você tem uma história, vilão, aí você vai pra outra cidade, nessa cidade você arruma um parceiro. Final Fantasy VI tem bastante disso também, tá ligado? Tipo, você vai na cidade... Essa é a estrutura padrão de RPG da época. É, mas assim, desde o começo você já começa lutando, tá ligado? Você, tipo, você sai da cidade, é luta. E a cidade, se não for cidade, é dungeon e mapa tem luta... Sim, isso aí, você pega Dragon Quest, é assim, você pega o primeiro Final Fantasy até o 5, é assim. É, então, sim. E eu joguei, ó, joguei o 5, Final Fantasy 5, joguei assim, não fechei, mas joguei em japonês muito mal na época. É, joguei o Final Fantasy 2, o 3, o 1, jogava bastante RPG, só que tudo em japonês eu não gostava mesmo de jogar, mesmo, de andar pelos mapas, assim. Mas, já tinha jogado, por exemplo, acho que o Secret... Não lembro se o Secret of Evermore eu joguei antes. Mas, enfim, era uma estrutura completamente diferente. A hora que você entra naquela feira lá, naquela fair... Millennial Fair. Cara, é até um choque, porque eu tava esperando um negócio diferente. Eu falar assim pra você que a primeira vez que eu joguei, eu achei meio chato até a Millennial Fair. Porque eu queria jogar outra coisa, tá ligado? Eu queria jogar... Você tava esperando a estrutura que já te agradava. Sim. E aí, tipo, a primeira vez que mostra aquela parada, eu lembro exatamente a hora que Chrono Trigger me pegou, assim, completamente. E foi a hora que explodiu minha cabeça que me pegou. Foi a hora de explicar toda a genealogia da Marley, assim, que mostrava as timelines, como tava influindo a timeline dela, tipo, num gráfico, assim, que mostrava a Marley, a mãe... E era de um modo bem caricato, assim. De um modo bem caricato, sim. Foi aí também que eu falei, caralho, Esse aqui é foda. Nessa hora, assim, começaram a explicar essas paradas de viagem no tempo. Eu falei, caralho, velho, bagulho é muito top, cara. Que é essa? Eu nunca vi isso em videogame, cara. Eu lembro que eu não entendi inglês direito, né? Eu tinha 10 anos. Uma outra coisinha eu entendi, então eu fui deduzindo a história do jogo. E quando eu me toquei, tipo, depois da terceira vez jogando o troço, que eu me toquei que o Magus era o menininho lá e tal. É. E todo aquele rolê, todos os caras tinham viajado no tempo, nossa, explodiu minha cabeça. Eu saí explicando pro meu primo, pra todo mundo. Disse, nossa, viu o cara lá, nossa, que foda. É, eu na verdade, o Chrono Trigger foi um dos primeiros jogos também que eu comecei a realmente ler e entender a história direto, assim. Eu tinha quase 11 anos, eu já estudava inglês desde uns 8, 7, por aí. E daí, tipo, quando eu não sabia alguma palavra, eu procurava. Muito foda, por exemplo, quando tem aqueles negócios que tinha no Zelda também, tipo de Thai, Tea. Um inglês mais arcaico. Aí eu não entendia porra nenhuma. Mas eu conseguia fazer pelo menos algum sentido. Eu lembro que demorou muito pra fechar com a Trigger, exatamente por isso, porque eu procurava muitas palavras assim. Pra... Mas tinha inglês arcaico com Chrono Trigger? Tem. Provavelmente quando você volta. Dragon Warrior me ensinou inglês antigo, cara. Pode ensinar inglês antigo? Inglês. Dragon Warrior me ensinou, eu não sabia nem que aquilo existia. Mas Chrono Trigger não lembrava, não. Frog. Né, o Frog, por exemplo. Ou o Malus, né, acho que. E foda que isso do Frog, eu tava lendo que é. Não foi erro, mas. É um negócio só da localização, né? Que ele. Originalmente no japonês, o Frog ele é mais. Direto, assim. Ele é meio que valentão, assim. Meio das ruas, tá ligado? Sim. Das ruas. Das ruas. Sim, e aí aqui ele ficou todo nobre, pá. É, mas por exemplo, outra coisa também que eu lembro que eu tive dificuldade na época é. Como que é a Ayla? Como que é a Ayla, né? É a Ayla. É, eu sempre mudava o nome dela, mas a Ayla, ela fala bem diferente, assim, fala tudo zoado e era foda também de entender, cara. E mais no final do jogo, quando você vai chegando naquela parte da Shala e tal, o pessoal vai falando mais rebuscado. E aí é tenso pra caralho, tá ligado? Ei, Hinks. Como é que se chamava ela? Nossa, cara. Cara, na verdade eu tinha 10 anos de idade, cara. Eu tava 11 anos de idade, eu acho que eu tinha. E eu colocava o nome das meninas que eu gostava, né? As meninas que você gostava, tá? Tipo, você colocava o nome da Marley, de uma mina que você gostava, o nome da Luca, essa aqui é mais moreninha, acho que eu fui aquela outra lá, tá? Botava o nome das menininhas que você gostava. É da hora. Eu não lembro exatamente Ayla quem que era. Júlio César, ele tá falando que a Ayla era a Tarzan. Tarzan. Era o nome que você botava nela, isso era? Eu espero que não, Júlio César. Só uma constatação. O nome era Cida. Cida. Olha, eu acho que não era Cida Marques ainda nessa época, não, viu? Eu acho que. Será que eu já batia punheta nessa época? Eu não lembro, cara. Se eu batia punheta com 11 anos de idade. Acho que não. Se eu for chutar assim por cima, era Juliana o nome da. Eu não sei nem se cabia Juliana, seria Ju, alguma coisa assim, que era a menina da época, assim. Se eu tenho uma memória boa. Mas era mais ou menos essas merdas que eu fazia. Normal, mano. Normal, né? Pra cidade. Eu não era nem Hinks naquela época, era o Samuel ainda. Era Samu. Quando só tinha cabelo quase. Naquela época você tinha o nome de verdade e agora você se apresenta pras pessoas pelo seu nome de internet. Né? É, tá tudo ao contrário. É, depressivo. 31 errado, anos na idade. Bom, realmente fantástico. E aí, o que mais que vocês falam aí? Qual outros pontos altos aí que vocês veem? O pior é que eu só fui jogar muito tempo depois. E foi uma época da internet que era muito bacana ser hater das coisas, tá ligado? Não sei se era da internet ou se era da. Uma época que o adolescente rebelde passa, assim. E aí teve uma época que eu obviamente odiava Chrono Trigger. Eu falava, não, é muito overrated esse jogo, pá. É muito chato. O que você tá fazendo aqui, cara? Não! Sério? Você não é a primeira pessoa que eu vejo fazer isso. Não, até hoje tem uma galera que faz. E eu não gostava, pá. Quer dizer, às vezes eu até gostava, mas eu gostava de fazer parte da minha personalidade, assim, o que me diferenciava das outras pessoas era odiar um videogame, tá ligado? Mas aí depois de um tempo que eu fui jogar. E depois que passou essa época idiota da minha vida, e é um bagulho simplesmente fantástico, tá ligado? É um jogo que, sei lá, se você buscar, você até consegue achar um, dois pontos fracos, assim. Mas, no geral, é um negócio que é tudo tão coeso, tão bonitinho, que não... Tem como você não gostar, mas não tem como se achar ruim, tá ligado? O Rod escreveu no narg dele lá de Chrono Trigger que Chrono Trigger é um jogo perfeito. Eu acho que é a melhor definição dele mesmo. Sei lá, existe até algumas coisas que não sei nem se daria pra fazer melhor, mas é que... São algumas coisas que poderiam funcionar de uma maneira diferente sem mudar a essência do jogo. Que nem na época, pra época ele é perfeito, realmente. É, sim. Ele é assim, ele não faz nada. Eu acho que ele novo, continua... Assim. Eu acho que o Chrono Trigger continua exatamente o que ele era hoje. É, eu não sou muito disso, de jogos envelhecerem bem ou mal. Mas sei não, lá, por assim... exemplo, às vezes alguns ataques em área, principalmente, você não consegue acertar um inimigo porque o boneco se mexe sozinho, tá ligado? Ele se mexe pra um lugar que você não consegue acertar. Mas acertar sim, tal parte. O que eu falo é o seguinte, não fala que ele envelheceu mal, ele envelheceu bem até. Mas o problema é que a mecânica de batalha dele é bem gasta, assim, bem, sabe, é uma das coisas que não me faz jogar ele atualmente, porque são muitas poucas coisas, fora o negócio de golpe em dupla, são muitas poucas coisas que fazem realmente você não ficar apertando X toda hora ali, tá ligado? Obviamente, então o lance é que ele era, pra época, ele era muito mais evoluído que o resto. É, ele era massa, isso, isso sim. Mas isso que eu tô falando, pra época era perfeito. Tipo, a galera não tinha como imaginar, por exemplo, assim, as coisas que vieram depois, por exemplo, com Pokémon, que depois todo mundo adaptou pra outros RPGs, que é tipo elementos e tal. Não tinha esses esquemas assim que o pessoal começou a adaptar pra RPG. Não tinha como eles imaginarem isso aí. Se eles tivessem imaginado, seria ainda mais épico ainda. Seria tipo um negócio acima do tempo deles. Peraí, Hinks. Tu comentou isso de que tipo, a batalha pode ser só você realmente ficar esmagando X. Mas francamente eu não acho que isso é um defeito do jogo. Eu também tipo, acho que não. Isso, eu olho pela minha concepção. Eu vejo bem, eu não tô falando que é defeito do jogo. Eu tô falando que hoje em dia, com certeza, se tivesse a mesma liberdade de fazer um Chrono Trigger, os caras não fariam da mesma forma a batalha. Eles não fariam tão simplório, eles colocariam muito mais coisa ali, velho. Foda que hoje em dia ainda eu vejo muito jogo que tenta tornar mais dinâmico. Mesmo jogo que eu gosto, que nem o acho que o último RPG grande que eu joguei foi o Lost Odyssey, de 360. E eles... A batalha é bem por turnos, assim, bem padrão, mas tem um esquema de você apertar o botão X na hora certa, antes de dar o hit, que daí dá algum efeito de um item que você tá equipado. Eu acho que se os caras abraçassem mais essa... classicidade da coisa de, porra, é só o apertar X, então vamos fazer um negócio que é só apertar X, mas é o apertar de X mais bonito de todos os tempos, tá ligado? Ia ser muito mais sincero do que ficar tentando enfiar coisa pra tornar mais dinâmico e sair uns negócios que ou você vê que foi empurrado só pra aparecer isso, ou que é muito maluco que nem a do Final Fantasy XIII, tá ligado? Mas assim... Posso contar como foi com o meu negócio com o Trigger? Sim, você também é uma das pessoas que jogou depois, então pra falar aí. Sim, então, eu acho que como muita gente que jogou o jogo, eu joguei em emulador, né? Tipo, eu joguei, sei lá, acho que era 2001, 2002, algo assim. Tipo, minha história com o Chrono Trigger foi muito engraçada porque eu joguei em conjunto, eu joguei com meu irmão e joguei com um primo meu. A gente jogava lá na casa de um tio nosso, morava logo embaixo de onde eu ficava nas férias. Tipo, a gente jogava no computador dele, num quartinho. A gente ia pra lá e passava tipo a tarde inteira jogando Chrono Trigger o tempo todo. Ninguém sabia tão bem inglês assim, então a gente ia se virando e ia descobrindo aos poucos. E foi um negócio que foi muito engraçado, porque a gente, sei lá, a gente passou tipo mais de uma semana, todo dia, dava não sei qual hora, a gente almoçava, descia pra jogar Chrono Trigger. E a gente ficou fazendo isso durante o tempo todo. Sei lá, tipo, teve umas piadas internas, teve um monte de bobagem, teve um monte de memória por causa disso. Então foi um jogo que eu gostei muito de ter jogado com mais pessoas. Eu lembro que na mesma época, aí eu falo um negócio em relação ao que a gente tava falando, a gente era bobão, a gente não tinha muita estratégia, a gente jogava mais só esmagando o ataque mesmo. Às vezes a gente percebia que tinha que usar uma técnica, a gente usava uma técnica. a gente tinha o Luminaire no final, a gente usava o Luminaire. Mas acho que justamente essa graça. Era um jogo que era bem pensado para que crianças pudessem jogar sem muito problema. Então você pode tanto ter mais estratégia e utilizar todas as suas tech skills e double skills e sei lá o que mais para poder fazer um jogo de uma forma boa. Você pode simplesmente ir jogando normal, sem evitar os inimigos e conseguir terminar, que até uma criança conseguiria fazer isso. Então, isso eu acho uma coisa muito elegante até dele, que o sistema de combate dele é muito simples. Uhum. Até hoje ele é muito simples, é muito fácil de entender. Você, cada personagem tem uma lista de magias e você vai ganhando. Você não tem fogo, gelo e luz e se combina as coisas. Então, mas Ni No Kuni é simples também, uma criança consegue jogar e é mais complexo hoje em dia do que Chrono. Então isso que eu não sei se esse complexo é mais divertido. Que, francamente, é divertido. Eu confirmo que Ni No Kuni é divertido. Meu ponto não é nem que o que é melhor e pior. Melhor e pior são concepções diferentes e eu acho que vai muito do pessoal. Meu ponto é o seguinte, se eles fizessem com o Trigger hoje em dia, não seria tão simples assim. Não, eles não conseguiriam fazer tão simples. Porque a gente falou antes, pra época ele não era tão simples assim. Sim, ele era simples, mas ele era bem avançado porque existia. Pra época ele era muito coisado. A maioria dos jogos coisado, era só, coisado. Sei lá, Final Fantasy. Era coisado, coisadíssimo. Final Fantasy VI. Tem alguém mexendo de, tipo, nas gavetas. Era mais que cada personagem. Chegou a pizza aqui, desculpa, galera. Oi? Fala, Rod. Desculpa, porra, tá acontecendo aí. Era mais que cada personagem funcionava de um modo, tipo em Final Fantasy VI, ou tinha uma classe específica. Então, o Trigger meio que cagou pra isso, fora os negócios da magia, é mais a questão de como você quer jogar, entende? Você vai escolher o personagem a partir do que você gostou e não do que é mais útil. Se você quiser um que seja mais útil porque você gostou, tudo bem, mas se você quiser só botar aquele personagem porque você gostou mais dele de cara, fica sendo ele. Sim, só uma coisa que eu sempre gostei pra caralho no jogo é que você tem aqueles personagens e todos são legais, eu queria jogar com todos sempre. Isso é bom. Mas eu escolhi só três. Eu vejo alguns jogos que meio que te forçam a usar todos os personagens, tipo Final Fantasy X, assim. Cada personagem serve especificamente pra alguma coisa. E o que vocês estão falando é justamente o oposto disso. O Trigger, ele... Todos os personagens serviam pra tudo, basicamente. Claro, tinha a Marley curava, tinha, se eu não me engano, uma das técnicas de duas ou três pessoas curava também. Tinha essas nuances, mas no geral, não, todo mundo era útil... Não pra tornar todo mundo obrigatório, mas pra você poder escolher quem você gosta. Exatamente. Geralmente era o Chrono, o Frog e alguma das meninas. Chrono Trigger é um jogo muito versátil. Se você quiser jogar ele da pior forma, você vai conseguir suceder. Se você quiser jogar da melhor forma, você vai suceder com mais sucesso. E basicamente é isso. Tipo, se uma pessoa bota Robo no lugar de... Acho que era Marley que curava... Robo tem uma forma de curar também, que não é tão eficaz, mas funciona. E tem uma double tech que vai melhorar aquilo, junto com o Chrono, entende? Sim. Quando eu joguei de novo, eu percebi isso. O jogo todo é muito bem pensado pra que você nunca chegue contra uma parede, entende? Nunca vai existir um estilo de jogo no qual... Não, não tem como você prosseguir assim. Só se você for muito burro. Tá todos os efeitos sonoros aqui de fundo. Você não devia estar jogando videogame. Mas, é... Ah, só um detalhe. Esse efeito sonoro só vocês estão escutando. Eu tô me mutando aqui e o pessoal não tá escutando isso. Tá. É, a gente tá ouvindo um monte de talher e coisa batendo aqui. Tipo, eu usava sempre o Robô, Chrono e a Ayla. Eles tinham, acho que, uma triple tech. E no último chefe era muito bom. O meu era o Chrono, o Frog e a Ayla. Muito bom também. O meu era o Chrono, o Frog e geralmente a... A Luca, a não ser que eu tivesse numa batalha que eu tivesse morrendo muito e precisasse me curar, e eu usava Marley. Tinha uma triple tech deles, Marley. Também que era. Eu usava Marley. O Magus. Magus eu usei um tempo. Eu não posso dar spoiler. Vocês tiveram. Mais votado dando spoiler de qualquer jeito. Vocês tiveram Magus na equipe na primeira vez? Sim. Na primeira, sim. Eu não tive. Ô, louco. Eu fiz aquilo que Magus não entra na tua equipe. Pode spoiler, acho que pode spoiler, né? Não, pode ser que ainda tenha alguém aí que não jogou, eu realmente não quero estragar, mas a gente nem pensou em fazer o contrário, então. Cara, um negócio de. Foi isso mesmo. Tem duas coisas em Trigger que eu acho muito fantásticas. E era o modo como o jogo fluía, tipo, ele não tinha um. É uma coisa que eu só vi sendo repetida depois no próprio Cross e em Modern 3. É o jogo não tem uma diferença entre cidade, mapa e dungeon, tá ligado? Quer dizer, claro, tem o mapa, o world map e tal. Mas as dungeons, quando você começa uma dungeon, você não sente que você tá começando uma dungeon. Que, exatamente. Que nem quando você entra num templo de Zelda, que tem todo uma preparação assim, psicológica pra você. Chrono Trigger é um negócio que ele parece um jogo de plataforma, sabe? Você tá sempre indo e parece que você tá fazendo as coisas do modo mais natural possível. Não tem muita separação entre as sete pieces do jogo. Eu acho isso muito fantástico. Isso é ótimo. Você só sente que você tá explorando, você tá jogando. Na hora que você para pra perceber que você... Eita, eu tô em uma área nova e as coisas todas mudaram. Você não percebe. Você não vai sentindo. Porque cada uma daquelas áreas sempre é bem compacta. Não fique exagerando. Acho que exceto talvez pela última. Não fique exagerando. Então você sempre tem um ritmo bom. É isso que mantém o ritmo bom de Chrono Trigger. E eu senti isso muito... Eu joguei de novo Modern 3 por agora. E acho que foi o jogo mais parecido com o Chrono Trigger que eu consegui sentir isso. É o que acabei de falar. Que você não para pra pensar que você tá indo pra outro lugar, você só tá indo. O esquema na minha cabeça pra isso é que eles não tão preocupados em seguir uma estrutura que é esperada do gênero. Eles só tão indo, eles tão. Não tem que se preocupar a tal magia, tal dungeon, fazer o level design de uma dungeon, mandar uma pessoa diferente fazer o level design de uma dungeon, fazer o. De uma cidade, de um mapa. É tudo parte de uma coisa só, sabe? Torna meio orgânico. Sim. É orgânico, torna a palavra. Orgânico isso. Viu, só uma as dúvida. Dungeons são meio que set pieces, assim. Quem morre no. Quem morre no Chrono Trigger é spoiler ou não? Não sei. Não sei de quem personagem. Tá falando. Eu sinto que existe o protagonista uma muito grande nisso, porque todo mundo fala que a. Ah, o 7 morre, que a Ares morre lá e ninguém tá nem aí pra isso. Ah, foda-se a Ares. É, porque o Chrono. Tá, o Chrono morre, gente. Eu pedi pizza de batata hoje. O Chrono morre, eu pedi pizza de batata. É que o cara perguntou aqui, eu li bem na hora. O Chrono morre, tá? E acho que foi a primeira vez que eu vi um protagonista morrer, porque, tipo, até então eu tinha jogado vários RPGs, mas o cara que ficava em primeiro lugar, assim, o cara que começava, você começava o jogo com ele. Ele. Aquele cara era o personagem principal. Não era tipo assim, um personagem com vários protagonistas, etc e tal. É, o Chrono pra mim era o personagem. Ele morreu, eu falei, caralho, como esse fiado da puta morreu, velho? Que porra que é essa aqui? Eu fiquei chocado demais quando ele morreu. Não, e a outra coisa que eu ia falar, que era uma das duas coisas que eu gostava muito, é que esse esquema do Chrono Trigger das coisas terem muitas variáveis em volta, de você não precisar terminar o jogo com o Chrono, ter um monte de modo diferente de lidar com as situações e que não é uma lista de opções que aparece na sua frente, é um negócio que hoje o pessoal coloca atrás da caixa, que é um jogo que é moldado através das suas escolhas e o cacete, e nenhum deles alcançou essa organicidade que Chrono Trigger alcançou. E você podia escolher as coisas porque você falava, caraca, será que dá pra porque fazer isso? Porque você queria ver aquilo desenrolar. E não porque aparecia uma opção na tela de falando, agora você pode fazer tal coisa. Você simplesmente testava, deixa eu ver se dá pra fazer tal coisa, e dava. O jogo não quebrava por causa disso. É, realmente, a galera não sabe que o Chrono morre. Olha só, tá até um reclamando. Viu? E a culpa é do Rinks, eu não falei nada. Não. Mas agora que a gente já falou mesmo, não, mas... você pode recitar ele depois. Não, né? Mas tem todo spoiler duplo. Se o cara algum dia jogasse, ele não ia spoiler. Ia ser tipo um plot twist pra ele, tá ligado? Mas sério, o Chrono morrer. Desculpa, tô comendo. O Chrono morrer tá quase no nível da Ares mesmo, velho. Pelo amor de Deus. Aliás, agora que a gente já spoilou mesmo, vou fazer outra spoiler. Depois que o Chrono morre, você ressuscita ele. Eu sempre senti que depois que você ressuscita o Chrono, parece que ele tá meio zumbi. Dá uma sensação de que ele deixa de ser tão especial, porque você pode tirar ele da equipe depois disso. Dá uma sensação meio... O Chrono tá ali, mas ele não tá muito, tá ligado? Ele não é mais o herói. Ele é um dos heróis, porque querendo ou não, ele dependeu das outras pessoas. Fica muito estranho, velho. Acho que não. Eu vejo esse lado que o Nelson falou. A galera tá saindo aqui, tu. Eu vejo esse lado que o Nelson falou de ele precisar de outras pessoas. Sim, é interessante isso. ele precisar de outras pessoas e tal, e isso compor a história geral de Chrono Trigger, mas eu não vejo ele como se ele tivesse voltado e ficado apagado. Não, eu acho que é interessante ver que, tipo, aquele negócio meio anime, assim, de tipo... É meio Goku, sim. Meio Goku, é, tipo, a força da galera que fez ele voltar e tal. Isso que é e ele é o... A encarnação da força da galera, digamos. Exato. É o que empurra tudo. Apesar de, claro, ele ser um protagonista bom. É. Pode falar aí, caralho. Não, a gente falou do Dragon Ball e nem falou que o cara que desenha é o mesmo, né? É. O Toriyama é o cara que fez o Dragon Ball quanto o Chrono Trigger desenhou, fez o character design. A equipe caso que alguém não saiba. O lance do Chrono Trigger, na época, o hype era porque era a equipe mais foda que possível pra fazer o jogo. O Dream que era era o escritor do Final Fantasy, o desenhista do Dragon Quest. O Uematsu, que na real o Uematsu nem fez toda hora, fez algumas coisas, né? Certeza que o Uematsu era parte do Dream Team? Era. Era. Era, mas aí... fez tudo. Tinha um outro cara, como é que é o nome do outro cara? O tinha o Masato Kato, na verdade, ele também não, entrou meio cara. Que só de foi meio que como o Uematsu, assim, a galera falava que era o Sakaguchi, o grande chance do bagulho, mas quem escreveu de verdade foi o Masato Kato, que era novato. Eu acho que é muito mais um produto de Masato Kato e de Yuji Horii, que Yuji Horii foi supervisor. O Yuji Horii não, o Yuji Horii eu acho que foi na sinceridade mesmo, que ele tava lá e ele fez bastante coisa. Eu acho que o Yuji Horii foi quem deu muito de colocar esse espírito aventureiro em Chrono Trigger. O Yuji Horii é do Dragon Quest Dragon também, Quest, né? De Dragon Quest. Ah, então, Dragon eles pegaram Quest. Só ele... o pessoal do RPG mais vendido, do segundo mais vendido, e juntaram pra fazer um jogo. Em Dragon Quest, o Yuji Horii mantém um estilo muito tradicional, porque Dragon Quest é um jogo que é pra todo mundo. É pra criança, pra mulher, pra idoso, é pra qualquer ser humano, entende? Porque, por isso que é um jogo bem lento, tá, por isso que é um jogo que a pessoa... pede. É, o... A Chrono Trigger, eu acho que foi a hora que o Yuji Horii pôde fazer uma coisa que fosse mais dinâmica, uma coisa que tem mais a cara da Square. Eu acho que a galera não percebe muito isso. Eu queria falar do Yasunori Mitsuda, que lembraram aqui o nome dele, obrigado. Ele foi o primeiro jogo que ele fez a trilha, né? Que porra, né? Diz a lenda e a Wikipedia que ele era designer de som só, ele não fazia trilha sonora. Mas ele tava louco fazendo trilha sonora. Aí ele foi reclamar com o dono da Square lá, que você põe eu pra fazer uma trilha aí pro troço, ou sai dessa porra. E o Yasunori Mitsuda se fudeu todo fazendo esse negócio, cara. Ele dormia no estúdio, ele adoeceu. As músicas que o Uematsu fez, algumas, foi justamente porque o Mitsuda não tava em condição de fazer mais nada. Mas eu acho que eu sou um dos únicos aqui que gosta bastante do Cross. E eu acho que o... A grande força do Cross também vem que ele não ele, apesar de ter o nome de Chrono, ele tinha não tinha tanto o hype de ser esse negócio do Dream Team. Ele acabou, eu acho que sendo um trabalho mais sincero do Kato e do Mitsuda, porque eles não tinham esse... que eles não estavam nem apagados pelo resto da equipe, nem tinham também essa pressão de ter que fazer um jogo... de Dream Team. Então eu acabei achando que apesar do Trigger ser tecnicamente melhor, eu acho o Cross mais de coração, assim. E é por isso aí que eu gosto tanto dele. A gente pula pro Cross, assim, naturalmente, desse jeito. A gente vai falar de Radical Dreamers antes ou depois do Cross? Nossa, explica o que que era Radical coisa. Dreamers. Radical Dreamers é do caralho, é melhor do que Cross, eu acabei. Não, eu gosto mais de Radical Dreamers do que do Cross. Radical Dreamers não é uma aventura de texto, não. Sim, ele é basicamente uma visual novel com batalhas aleatórias que era pra Satellaview. E era como que chama? Periférico de Super Nintendo que baixava jogo usando internet via satélite, assim. E ele foi um experimento que, se eu não me engano, eles tiveram que fazer ele em 3 meses. Pô, me corrija se eu estiver errado, Rod. Eu não sei o tempo de desenvolvimento, não, mas... Foi bem pouco tempo, assim. Então eles usaram um sketch, basicamente, que era uma história do um cara chamado Serge, uma menina chamada Kid, e o Magus entrando numa mansão de um cara que chamava Lynx, pra pegar A Eterna. Eterna Flame. É, não era Eterna Flame. Era Eterna ou era Frozen Flame já? Não lembro qual era o nome que tava no Radical Dreamers. Mas o jogo, em história, ele era basicamente um beta do Chrono Cross, assim. A maioria dos plot points do Chrono Cross nasceram em Radical Dreamers. Só que no Chrono Cross eles expandiram muito, claro, pra ser um RPG no mundo inteiro e não só numa mansão e esse tipo de coisa. E o Radical Dreamers, ele tem muita coisa também, é até estranho você pensar. Porque ele tem, tipo, 10 finais, 10 cenários diferentes e alguns deles são de zoeira, tipo, de Super Sentai, assim. Radical Dreamers, eu gostei muito da forma que a história é contada mesmo. Que, tipo, se eu não me engano, é em primeira pessoa, né? Sim. Acho que é narrado em primeira pessoa e eu nunca tinha jogado um visual novel antes. Então, pra mim, aquilo foi muito novo. Tipo, de você ver o Surge falando como ele se sentia quando tava perto de Kid. De você ver que você tava em uma área e acontecia tal coisa, de ser tudo narrado. E tinha algumas surpresas, tinha uma hora que você tava tipo, em um ambiente, do nada alguém passava e você tinha que se esconder, você tinha que decidir pra onde você ia se esconder. Eu gostei muito porque foi um negócio muito diferente. É um jogo relativamente curto. É, o tipo de coisa que eu não tava esperando. É uma coisa que eu tava esperando e eu me lembro que eu achei bem escrito a forma que perguntaram quantas horas ele dura. É, umas 4, 5 horas dá pra você fazer o cenário principal. Se você quiser fazer os outros, vai mais umas 10 aí, ó. Eu acho que menos, não? Mas, umas 3, entre 3 e 5 minha cabeça, horas. Na minha cabeça, eram umas 3 horas no máximo. Eu demoro muito pra jogar, eu lembro que não era muito longo. É, e ele, se você não for usar o walkthrough, que eu recomendo, aliás, inclusive, que você tem que manter o mapa mental da Sim. localização das coisas no castelo, ele dura mais um pouquinho. Aliás, o próprio Chrono Trigger e o Cross, eles são curtos, assim, pra RPG. O Trigger tem umas Trigger 20, 30, né? Tem um tamanho ideal, que é 20 e poucos. Ele foi pensado também pra se zerar várias vezes, também tem isso, né? É. Ele foi, acho que, o primeiro jogo a ter New Game Plus, né? Eu não lembro de outro mais velho. Não sei se foi o primeiro, mas ele foi um que conseguiu executar isso de maneira muito boa, de justamente aquilo que eu tinha falado antes, de tem várias opções pra você sem o jogo te piar na sua cara. Ele conseguiu incorporar o New Game Mais, o New Game Plus nisso e na história de viagem no tempo, que de um modo que eu achei porque muito. É legal porque tem vários finais que você só consegue pegar se você, tipo, sair no meio do jogo. Sim. Se, lá, sei lá, você faz uma. Tem inclusive um final que é você chegar no início do jogo, na feira, e entrar no outro portal. Sem fazer nada e derrotar o Lavo só com o Chrono. Faz um boss, sim. E o Cross aí, também tem. Uma coisa se encaixou tudo certinho. E o Cross, ele também. Ele traz isso de uma maneira que também muda alguma coisa, algumas coisas no gameplay, no New Game Plus. Que aí você, por exemplo, pode tirar o Surge da party no New Game Plus. Ou você pode fazer com que o jogo ande duas vezes mais rápido se você não quiser. O New Game Plus é o primo do New Gamer, disse aqui o console. Que merda. Mas o Cross, ele tem vários finais também, né? É, ele tem. Não é tanto quanto você Trigger, pode fazer, né? Dois na primeira vez que você joga. E depende do modo como você mata o Final Boss. Mas na segunda pra frente tem uma infinidade também, são 13, se eu não me engano. Terminar o jogo em vários momentos diferentes. O Chrono Cross, ele tem aquela síndrome de Zelda 2, que os caras tentaram fazer uma coisa muito diferente do jogo. E aí, tipo, a galera ficou esperando um Chrono Trigger 2, igualzinho o primeiro, só que maior, melhor, não sei. Era o que eu esperava, pelo menos. E aí, quando veio aquela coisa, uma galera ficou decepcionada. Então, não era isso que eu queria anular. Eu acho que o Chrono Cross é bastante injustiçado nisso, até porque eu acho que é o mesmo caso de Metroid Prime, assim. Eu acho que é errado você ver ele como uma. Tentar ver ele como uma evolução natural. E eu acho que ninguém queria fazer um jogo melhor do que Chrono Trigger, assim como a galera de Metroid Prime não queria fazer um jogo melhor do que Super Metroid. Eles queriam fazer a visão deles de como era tal coisa. E como eu tinha dito antes, eu acho que o Chrono Cross, ele é uma coisa mais séria, até porque chegando no final, ele fica meio meta, assim, e ele começa a falar mais sobre o nosso mundo e o modo como a gente digere as coisas que estão pra gente, em vez de só contar uma história bacana, como era do Trigger. E a galera não gosta disso, porque muda, não muda, mas dá um destino meio diferente. Eu acho que o que fica ruim nele é até como ele tenta encaixar o Chrono Trigger na história. É, justamente. Ele tem umas referências ali que ficam muito fora. Eu até, eu tinha essa impressão também, mas da última vez que eu joguei, eu até gostei. Talvez o jogo ainda fosse melhor sem elas. Mas eu acho que grande parte da bagagem que você tem da sua ligação emocional com o Cross, principalmente nessas partes no final que ele se liga um pouco, vem justamente pelo fato de você ter jogado o Trigger. O que eu achei do Cross é que, na minha opinião, ele acabou pegando naquela pegada de melodrama desnecessário que alguns jogos de PlayStation tentavam de cair. Foi um jogo que eu achei que tentou ser profundo e não conseguiu. Isso nessa então, época tinha muito disso, depois do Final Fantasy VII, VIII, virou muito Xenogears, cara. É tipo, eu gosto muito de Trigger, mas eu não sou um daqueles caras que fica chato, porque, meu Deus, nananana. Mas eu achei Cross um jogo completamente, tipo, eu achei que começa muito bonito, o começo dele é excelente, excelente, excelente, fantástico. Mas quando vai chegando pro final, eu acho que vira um pseudismo tão cansativo que eu só fico meio realize, entende? Mas se for, eu acho que essa impressão sou Rod, porque ele não fica pseudo, eu não acho que ele tenta introduzir os negócios não. Muito além da nossa capacidade mental, assim. Ele é... Não, eu senti que ele acha que ele tá tentando botar alguma coisa além da nossa capacidade mental, mas ele não tá conseguindo. Não, eu acho que... Foi de um jogo que eu passei de gostar muito pra completamente desgostar no final, entende? Foi um jogo que eu fui gostando cada vez menos a cada vez que eu prosseguia. Porque eu tava esperando que fosse continuar um negócio bacana e gostoso de se jogar como é no começo, até aquele primeiro plot twist. E tava cada vez mais virando uma grande idiotice. Que é como eu considero o Cross, infelizmente. Pô, eu não tenho essa noção. Não, eu tenho um carinho especial por vários jogos pseudo, assim. Mas o Cross, não, eu não senti ele tentando fazer isso. Eu acho que ele acaba tentando... Tentando não, ele tem um... Ele acaba indo fora do próprio caminho pra tornar a história do Trigger um pouco mais complexa. Mas complexa no próprio universo. Não acho que ele tenta fazer rapidinho, muita coisa. Tem perguntas ali. Tô perguntando se o Surge do Radical Dreamers é o mesmo do Chrono Cross. E acho que não, né? Então, é. Eu acho... Como eu disse, o Cross eu considero ele meio que um remake do Radical Dreamers. Então, ele é o mesmo, mas não é o mesmo. Ele não passou o Cross pelo que aconteceu de, no Radical Dreamers. Dimensões paralelas, não tem? Sim. É, essa foi. É como se fosse um conto paralelo ao de Chrono Cross. O Chrono Cross ele foi um lance que assim, os caras pegaram o Chrono Trigger, putz, esse aqui tinha viagem do tempo. O que a gente pode fazer aqui, mas que não seja viagem do tempo? Ó. Tem outra dimensão. Aí tem outra dimensão. E aí tem as duas, mas eu gosto bastante do modo como eles tratam. Porra, vocês. Não, a ideia é legal. Maioria eu acho que leu o meu texto do Chrono Cross, eu morro de amores por essa porra. Mas é um negócio que eu acabei entendendo bastante o que o jogo queria passar e eu acabei concordando, eu não achei ele pretencioso nesse sentido. Foi o caso do Rod, suponho. Eu não sei, a impressão que eu tive na época é que ele tentou fazer muita coisa diferente do Trigger só pra tentar inovar, assim, só pra se separar. E tem umas que deram certo, outras não. Tipo, sei lá, o primeiro jogo ele se destacava porque tinha 13 finais. O que a gente pode fazer aqui de diferente, mas que não seja final? Vamos pôr 50 personagens. E aí, acho... ele tem uma filosofia completamente oposta, talvez, do Trigger. O Trigger, como a gente tava falando, você tinha personagens poucos, mas eram bons. Você gostava de todos. No Cross, a maioria você esquece, assim. Eu não lembro nem de 10, acho. O Cross é um esquema no qual, tipo, você... Depois da primeira parte, você não é dito muito bem pra onde você tem que ir. Aí você tem que ficar explorando de um lado pro outro. Aí você tem um monte de personagem, você olha, eu não gosto de nenhuma dessas pessoas. E você bota a cozinheira mesmo, porque ela era mais foda. Mas eu acho que isso acabou contribuindo pra mensagem do jogo e pra não. Mensagem que o Masato Kato queria passar no final. Que é o negócio de você acabar se sentindo perdido e você tá em outro mundo e você não saber, não ter um amigo ali, não ter. Não saber como aquilo funciona e tal. Mas o pior pra mim é que acabou ferrando o ritmo do jogo, porque eu acho que Chrono Cross só não é pior do que Dragon Quest VI, em ser um jogo no qual eu precisei seguir um guia pra eu conseguir me situar. Esse é o completo oposto de Chrono Trigger. Chrono Trigger é simplesmente sobre você poder estar prosseguindo até se você não estivesse prestando tanta atenção. O jogo seguia com você. Chrono Cross, ele te obriga a entrar naquilo. Entende? Eu achei que depois de um tempo acabou se tornando muito cansativo. Aí eu vi um monte de coisa. Chrono Cross, um monte de possibilidades. De uma trilha sonora boa, de um sistema de batalha. Eu amo o sistema de batalha de Chrono Cross. Mas quando eu vejo que eu tô... Eu amo aquele sistema de batalha, mas quando eu vejo que eu tô perdido e eu já não tô ganhando nenhuma experiência por causa daquilo, porque eu já atingi o nível máximo, e eu não sei pra onde ir, eu tenho que seguir um guia, eu tô... O Chrono Cross vai se fuder, seu filho da puta. Foi um jogo que me irritou muito até terminar. Eu concordo que tem isso, mas como eu disse, apesar... O Trigger, ele era tecnicamente perfeito e o Cross chega a outra pegada. Ele é muito diferente do Trigger nisso. Uhum. E eu acho que acaba sendo mais... o ponto do jogo, mesmo que não seja, se isso não é tecnicamente aplaudível, ou não é o que a gente deveria esperar de algo que é bom, eu acho que pro que ele, pra lição que ele tenta passar no final, isso acabou servindo bastante bem. Eu não me incomodo nada com o que a maioria dos fãs de Chrono Trigger reclama do Cross, eu não me incomodo nada, mas eu me incomodo com tudo que o Chrono Cross... tinha de extremo potencial e inventou de fazer uma grande cagada com isso. Sim, o Chrono Trigger, ele é um jogo muito seguro. Eu falo que ele é perfeito, mas ele não tenta inovar em nada. Ele só pega o que é bom no RPG, vamos fazer isso. Mas ele pega tudo que é bom e tira o que é ruim. Então o Chrono Cross, ele tentou... Ele é um jogo muito mais experimental do que, acho que a maioria dos RPG da Square até. Não, eu acho que ali naquela época que saiu, teve a tríade de uns... dos RPGs mais... tentavam ser mais experimentais, mais profundos, assim, que foi o Chrono Cross, Final Fantasy VII e o Xenogears, né? Eu acho que acabou refletindo bastante a mentalidade da Square naquela época de tentar elevar um pouco o status dos jogos, apesar de terem sido equipes diferentes que escreveram todos eles. Talvez... E querendo ou não, eu sei que ninguém mais gosta, mas o impacto na indústria... A japonesa que Evangelion fez quando saiu, fez, eu acho que tudo isso cair pra esse lado um pouco mais depressivo, um pouco mais subjetivo e contemplativo do que a perfeição técnica, a perfeição técnica é uma coisa muito da época. Pode ser que Evangelion tenha influenciado mesmo, mas é um... Buu, Neo, Buu! Lixo, Evangelho. Perguntaram ali se o que é equivalente a Last of Us, perguntaram ali. O Chrono Cross ou o Trigger? Qualquer jogo de tiro. O que é equivalente a Last of Us? Eu acho que tem um dos dois. Com certeza é o Cross. O Trigger... É, o Last of Us é um jogo seguro, realmente. Cara, eu acho que ele tá no meio termo. Shovel Knight também, os dois são jogos que são meio... Então pegar o que é bom e fazer um... Sei lá, velho. Last of Us, cara, exatamente, mas daí você tá falando que é o quê? A Trigger ou Cross? Não, ele falando que é o Trigger, que é um jogo que ele é seguro, que ele não tenta inventar nada novo. Tá, mas não tem a mesma qualidade, né? É sério. Não tô zoando. É o seguinte, Trigger, ele é seguro, mas ele elevou o patamar da época dele. Correto? Ele, tipo assim, ele tentou ser seguro, ele fez várias coisas. Eu não digo nem que ele é seguro, eu acho que ele teve escopo, é um jogo que teve escopo. Eu tava escutando tudo o que você tava falando, tá? Mas assim, é um jogo que teve bastante escopo. O bagulho, os caras souberam a casa deles, tá ligado? Falaram assim, ó, não vamos tentar fazer mais do que a gente sabe. O bagulho é épico, assim, nesse quesito de escopo. Agora, ele querendo ou não, fazendo isso, ele elevou o nível da época dele. Tipo, ninguém fazia naquela mesma época ali o que ele fazia. Aí ele elevou, subiu o patamar. Last of Us é seguro, mas não subiu patamar nenhum. O bagulho faz o que todo mundo já fez, tá ligado? E tipo, história, tá, mas tem outros jogos que também fizeram uma narrativa foda pra caralho e tal. Não subiu patamar nenhum Last of Us, cara. Tá, continuou a mesma coisa de sempre, tá ligado? É. Tenso, enfim. Falaram que o Trigger é o Ocarina e o Cross é o Majora. É por aí mesmo. Eu tava pensando justamente nisso enquanto o Nick estava falando. São coisas diferentes e um é mais pseudo do que o outro. E faz algumas coisas que só existem porque o anterior existiu, mas tentou dar Eu gosto acho que... próprio pra essas coisas e acaba sendo uma coisa diferente que atrai fãs diferentes e tem objetivos diferentes, não querem fazer a mesma coisa. Então eles não devem ser julgados lado a lado. Eu amo muito Trigger e eu amo muito Cross, assim como eu gosto muito do Ocarina e do Majora. A gente não falou do FHC hoje, mas a gente falou do plano real na época dele, então, viu? Tava lá, tava subentendido. E antes de começar o podcast, a gente falou do FHC, não falou? Falou no beta do podcast. No beta do podcast aqui no segredo, a gente falou. Então, um abraço, FHC, nosso querido ex-presidente. Mas, enfim, porra, vai tomar no cu. Oh, a galera perguntou aí, Shovel Knight é hoje que o Chrono Trigger foi, será? Então, mais ou menos. Mas, cara, que nem o Nelson e eu fechamos Shovel Knight. Não, ele é. A gente tava falando, a filosofia do design dele é igual. Vamos pegar o que tem de bom aqui e vamos fazer um jogo bom. É, mas o que eu falo é tentar inventar nada muito. No Chrono Trigger, ele foi um bilhete premiado aí, cara, tá ligado? Tipo, ele pegou a época certa, pegou as pessoas certas, pegou o momento certo. É um negócio que não dá pra você replicar de forma nenhuma, cara. Nem que você tentar muito, nem que você tiver dinheiro pra caralho e tiver talento pra caralho, você não replica, cara. Porque é um negócio, por exemplo, assim... Não, tentaram... O Blue Dragon não foi uma ideia dessa? Não cataram os mesmos caras quase pro Rodrigo? Sim, sim, sim. Não deu em nada. E deu. Mas aí, por exemplo, tem o Nelzão e o Roger jogaram em outra época. Chrono Trigger, ele tem esse poder, cara. Os caras jogam em outra época e sente a mesma coisa que você sentiu naquela época. Não é um, por mais que tenha envelhecido, que eu falei, envelheceu a mecânica. Mas você ainda continua sentindo o quão foda é o jogo. Tipo, de uma maneira tão limpa que você não consegue falar que o jogo envelheceu, nem que é um jogo fora do tempo dele. É Chrono Trigger, tá ligado? O bagulho é muito... E eu não acredito que Shovel Knight é assim, tá ligado? Shovel Knight é um jogo bom, mas muito longe. É, tipo, quem sabe só nessa parte que o Tubo falou, é realmente aí pode ser replicável, mas todo o resto, Chrono Trigger é muito mais. Isso que eu acho que talvez não Shovel Knight, mas Super Mario Bros. 3 seria um bom paralelo a Chrono Trigger. Apesar de que eu concordo muito com Shovel Knight, que eu acho que é bem um esquema também de um jogo que pega todo um conceito. Ele pega todo aquele conceito de um gênero. Ele faz tudo que o gênero tem de melhor e ele tira tudo que o gênero não precisa. Então eu acho que é um bom paralelo. É. Você não tava no chat essa semana quando eu falei que Mega Man 9 é melhor que Shovel Knight, né? Você ia bater. Sorte é sua que eu não tava. Mas é. Não eu comprava acho Talos Principle só pra entrar na porra da página do Steam, daí não dá um review negativo. Deixa ligado, né? Deixa ligado um dia inteiro assim. No computador, sem fazer nada, só pra falar que você jogou 24 horas, aí volta lá. Joguei 24 horas desse jogo, é uma merda. O pior jogo de 2014. Não, eu acho que o Shovel Knight, ele é um resultado do Trigger. Ele é um negócio que os caras olharam pro Trigger e falaram, ah, vamos fazer uma coisa parecida e tal. Mas justamente ele não tem a mesma essência engenhosa. Apesar de eu ter gostado muito de Shovel Knight, e eu não sei por que a gente começou essa comparação idiota. Mas o cara falou. Foi os leitores que. Você chamou não os leitores de idiota, assim. Desculpa. Mas. Puxando... Eu achei que o Chrono Trigger fez muito menos com a intenção de ser um marco do que o Shovel Knight. Assim. O Shovel Knight ele é um baluarte em homenagem, e o Chrono Trigger não é homenagem a porra nenhuma. Então, esse é o detalhe de você ser o Chrono Trigger. Pra você ser o novo Chrono Trigger, vai ser alguém que vai fazer um jogo sem pretensão nenhuma de ser nada. E esse jogo vai sair do caralho. Não, ele não foi sem pretensão nenhuma. Chamaram não, os caras foda pra não, caralho. Não, mas os caras foda pra caralho são um reflexo. Fizeram um hype do cacete. Então, o hype e os caras tem vídeo no YouTube do anúncio do jogo, na não sei em que evento no Japão, é mó festa lá. Tá isso o Toriyama lá. Isso eu entendo, mas por exemplo, se RPG na tua época é um produto que é quase tipo arroz no Japão, assim, tipo, os bagulho vendia como se fosse... É minigame, cara. Todo mundo comprava, que nem o Rod falou. Todo mundo jogava Dragon Quest, cara. Era uma época que RPG japonês era um negócio que era muito diferente do que é hoje. Quando você tem um produto desse escopo no Japão, você vai fazer um bagulho seguro, como você diz, como você acabou de definir que o escopo do jogo é seguro, O que, que você vai contratar se você tem dinheiro? Vai contratar os caras mais top do bagulho, não é? E você vai fazer o quê? Usar o resto do dinheiro pra gerar hype. É tipo, esse negócio é tudo reflexo da segurança que o jogo promove, tá ligado? Mas o que eu tô falando é o seguinte, eles nunca pensaram em, eu duvido que eles tenham pensado em falar assim, vamos criar um jogo que vai revolucionar e vai ficar na memória da galera por gerações. Isso não é, eu acho que eles queriam fazer só um bagulho bom, assim, tá ligado? É, fazer acho que eles até fizeram uma definição do que era um RPG em 16 bits. Sim. Foram eles pegar tudo que foi acumulado de experiência desde o desde antes do NES pro NES pro SNES e ver o que, que a gente pode fazer de bom com tudo que a gente aprendeu. O que, que a gente pode tirar do que a gente não precisa. E aí você tem um jogo que é basicamente definidor do seu gênero. Então, exatamente, é isso aí. E eu acho que nisso ele segue para Last of Us, inclusive, mesmo... Se respondam sobre Last of Us, todo mundo menos o Rinks. Podem falar. Cara, dá pra Chrono Trigger pra Last of Us, Chrono Trigger pra Resident Evil 4, dá pra dizer isso aí. Eu fiz um texto de Last of Us também, que não foi nem no GameSoda, foi no meu outro blog. E era, basicamente, eu vejo Last of Us também como um querendo ou não, uma bandeira do que foi a geração, sabe? Ele é um apanhado do quê, porra? Stealth, zumbi, tiro em terceira pessoa. Só que ele pegou tudo isso e refinou bastante. Embora tenha umas cagadas aí no meio, eu achei que não tinha muito o que melhorar, justamente pro escopo do que eles queriam. Eu acho que é a cara de um jogo que conseguiu... Novamente, ele pegou as duas últimas gerações, tudo que foi aprendido, tudo que foi condensado pra fazer. O que é que a gente pode fazer que seja o melhor disso aqui que a gente tem? Eu concordo com isso aí. Mas você acha que é o melhor? Não é o melhor. Não acho que é o melhor. Eu acho que eles falharam. Porque por exemplo, assim, não, tudo bem, mas eu não falei. Eu fiquei comendo meia hora do podcast. Eu acho que Last of Us tudo aquilo que falam. Eu acho que Last of Us tudo aquilo que falam, sem dúvida. Nossa senhora. Tudo aquilo que falam. Eu acho. Então você acha uma bosta, né? Porque eu falo que é uma bosta. Cara, eu não concordo com o teu review. Então, enfim, o que eu tô falando, cara, é o seguinte, é diferente. O que você mesmo falou, Chrono Trigger gerou uma imagem, cara. Isso é um negócio que você não gera mais, tá ligado? Quem que gera, filho da porra? Quem que gera imagem? Quem que gera imagem, cara? Que é uma imagem... As imagens mudam tão fácil hoje em dia que é tipo... Não dura nem 3 meses uma imagem, cara. O Chrono Trigger gerou uma imagem que ficou impressa na cabeça de todo mundo do que é o conceito de RPG 16 bits, de que é o melhor RPG. Pode ter muita gente que não concorde que seja o melhor jogo, top 10 de jogos. Mas se você perguntar pra 1000 pessoas qual que é o melhor RPG 16 bits, cara, tipo, 90% vai falar que é Chrono Trigger, velho. Tá ligado? Isso é óbvio, tipo, se não falar que é Chrono Trigger, vai falar que é Final Fantasy VI por hyperismo, mas, tipo, é Chrono Trigger ou Final Fantasy VI, cara? É, tipo, é um bagulho que criou um impacto fodido, uma imagem que vai durar tempos e nunca vai acabar. Isso não é... Um daqueles jogos que a galera, que realmente, se você fizer qualquer lista de melhor de todos os tempos, Chrono Trigger tá encabeçando. Até, mas Last of Us tá ainda assim também, cara. Você tem que ver que Chrono Trigger tem 20 anos. Daqui a 20 anos... A gente vê se o Last of Us foi definidor de geração ou não. Eu acho que foi, cara. Ah, pra mim, então, pra mim já passou eu até. Acho que foi. Pra mim já até venceu já. Não durou nem até 2015 pra vencer o bagulho. Tá foda esse Last of Us, né? Eu sabia esse assunto. Enfim, você não fala de Chrono Cross, você fala muito pouco. Falou, de Chrono Cross. Eu falei de Chrono. Não, mas é muito que mais tem falar de Chrono Cross? Tinha uns dragão lá, era mó doido uns dragão. Os dragão, tinha aquele ET. O que o Tuba falou enquanto eu tava comendo aí, eu também achei muito bom, porque realmente não marca os personagens. Eu acho que um dos maiores defeitos de Chrono Cross é nem não ser legal os personagens. Eu acho o design deles legal. Acho a história quando eles unem em você legal. Só que, tipo assim, às vezes aparecia um personagem que ele era legal, aí, tipo, tinha uma historinha de como que ele entrava na sua parte, era legal. E aí, tipo, depois ele não tinha mais impacto nenhum na história. Ele virava uma bosta que não fazia nada. Não marca porque, porra, o cara não te conhece, ele só entrou no seu grupo. E não salvou o universo com você, cara? O que ele tá fazendo? Vai embora pra casa com a tua família, cara? Aí você tem um grande diferencial do Trigger, porque no Trigger você só tinha 6 personagens... E dependendo de como você entrava em um, digamos, uma cutscene, mas vocês entenderam. Você ouvia como aquele personagem ia falar ou ia reagir diante daquela situação. Em Chrono Cross você fica procurando o menos imprestável pra falar aquilo e ele vai falar basicamente a mesma merda do que todos os outros, só que com um sotaque diferente ou com um maneirismo chato diferente, quem... tipo aquele cachorro insuportável. Quem eu acho que faz muito então bem. Então você não tem muita entidade nos personagens nisso. Não, eu concordo que os personagens não são tão bem desenvolvidos, mas de novo, eu acho que não era o ponto. É, não, assim. Não é o foco do jogo esse, mas só fala... quem eu acho que faz muito bem, porra, a mesma coisa. Caralho. Eu já falei tantas vezes, velho, o bagulho é pra você tá completamente alien a tudo que tá acontecendo, tá ligado? E o Serge tá completamente autista ao Another World, a todo mundo que entra na parte dele, as únicas pessoas pra que ele liga são quem? A Kid, e a Kid é a que mais aparece. As únicas pessoas que liga é quem? A Kid. Todo jogo é um pseudismo sem parar. Ah, vai a merda, mano. Se o jogo durasse 8 horas, eu ia dizer que Chrono Cross é o melhor RPG do PS1. Juro. Só falar aqui, caralho. Um jogo que eu acho que faz muito bem a mesma coisa que o Chrono Trigger faz é Mass Effect 2 e o Dragon Age agora que saiu, que existe. Todos os personagens serem muito bons e você ter vontade de usar eles e tal. Por ser o personagem, não por ele ser útil nem nada. É, Mass Effect 2 é um negócio que o jogo todo é justamente pra você conhecer os personagens, né? Tipo. Não acontece praticamente nada na história geral da série. É só você procurando contratar os caras e tal. Aí no 3 jogam fora todo mundo. Né? O Dragon Age é muito bom pro novo, faz isso. Dos personagens dele. Eu joguei só o comecinho do Dragon Age, do Inquisition. Não joguei o Origins. Também joguei só o comecinho, mas... Não pode não jogar é muito o Inquisition. O Inquisition é bom. Lembra muito Mass Effect. Eu tenho vontade, eu gostei desse começo. Foi um dos primeiros jogos que eu vi que o arco e flecha é um negócio efetivo, assim, tipo. Não tem um quadrado na sua frente até onde o arco e flecha funciona, viu? O Resende tá... lá na puta que pariu, eu virei nele e a flecha acertou e falei, eita, nós. O Resende tá tentando tirar o foco do podcast o tempo inteiro, eu tô prestando atenção nele. Não, mas eu. Ah, é verdade, o Resende eu não tinha pensado dessa maneira. Os personagens são o. É no transistor. Os poderes do transistor, sim. Bom, enfim. Sei, o que mais tem pra falar do Chrono Cross? Ele é lindo, ele é esteticamente lindo, ele é musicalmente lindo. Eu acho que a maior parte das pessoas que não gostam, que não são o Rod, não gostam dele por causa da história de quando ele começa a zoar um pouco com o canon do Trigger, assim. E o Rod não gosta por causa do ritmo. Não, eu não ligo pro canon do Trigger. Por mim, eu falei as quiser. Pessoas exceto o Rod. Ah, sim. Ah, tá. Não, eu cheguei agora. Eu acho que ele seria muito mais feliz se ele não se chamasse Chrono. Só Cross. Talvez. Jogo, sim. Cross. Bom. Porque eu lembro que na época o Chrono Trigger é tipo um dos meus jogos favoritos. Assim, na época eu falei, me deixou maluco o Chrono Trigger. E aí eu vi, nossa, tem um outro jogo. Tem um outro Chrono coisa aqui. Vai ser foda pra caralho. Aí, porra, que merda é essa acontecendo aqui? O que tem 50, cara? O que tem um ET aqui no meio? O que eu tô em outro mundo? Ah, toma no cu. Eu acho que não seria mais feliz chamar-se Cross, porque daí o pessoal achar que era de moto, sei lá, cara. Talvez. Ia vender bem aí, acho, cara. Ó, jogo de moto. Primeiro RPG de moto. Enfim. Mas ele é bom. Ainda é melhor do que Last of Us. Hoje eu lembrando dele, ele era um jogo. Ele é um jogo bom, sempre achei ele bom, mas hoje eu lembrando, lendo o texto do Nelzão, realmente é. Tem o seu valor. Ele é bom, só que assim, por exemplo, a batalha dele é muito chata, cara. Eu acho muito chata. Não, a batalha, então, é, a batalha... É, ela é mais lenta do que a do Trigger, mas eu a batalha também é boa, o oposto do jogo. O jogo dura Trigger. 40 horas e no final você já tá de saco cheio de só botar coisa vermelha, vermelha, vermelha e pronto. Lá também é o ponto do Trigger. O Trigger fez uma coisa simples e ele foi lá. E não, vamos inventar um combate aqui muito louco. Tem uns combos e combina elementos. Chrono Cross é um bolo no qual todos os ingredientes são top. E a pessoa que fez não sabia que queimava um arroz na hora de cozinhar. Tá ligado? É um jogo que tem tudo pra ser excelente. Todas as ideias dele são boas, mas a execução, puta que pariu, cara. Uma tragédia. Enfim, eu acho que é muito mais produtivo procurar valor nas coisas do que odiar elas. O Guerra vai vir, só que ele vai ficar tão puto. Eu amava até que eu terminei. O Guerra, ele gosta do Cross? O Guerra ama o Cross. Assim, eu gosto bastante todo do contra Cross. Eu acho que sim. Cross, amo 8. Só que eu acho que não. O 8 é. Aí o 8, Final Fantasy 8. Final Fantasy 8? O original. Ah, o Guerra, me ajuda a te ajudar, hein, meu amigo. Não dá, cara. Aí, pior que depois que eu terminei o Cross, eu fiquei com uma mentalidade assim de jogar o Final Fantasy VIII, porque eu também não gostava dele. Vai lá, boa sorte, cara. Eu até comprei ele no Steam e tal, mas não joguei ainda. Tenta lá. Inclusive, compararam o 8 é um jogo pra você fazer draw em tudo. Passa o jogo inteiro fazendo draw, vá pro level 99, muito mais divertido, confia em mim. Inclusive, compararam o Cross com Majora's, eu lembro que eu joguei Majora's na época, eu fiquei meio, pô, como assim, que é isso aqui? Eu não gostei muito. Aí depois eu Majora no primeiro dia. Aí depois eu joguei de novo e comecei a pensar, pô, não, esse jogo é foda pra caralho, tá certo. Não, eu joguei e gostei, só que eu achei que ele era muito curto, porque eu fui na mentalidade de Zelda. E eu fui, tipo, só indo atrás dos templos. É, só tem 4. E fiz os 4 templos, fechei o jogo, pai e bola, não fiz mais nada. Terminei com, sei lá, 7 máscaras o jogo. Tipo, aí eu, porra. Foi tenso, né? Fiz o básico. Mas é, realmente. É, e eu, como eu tava falando, eu gosto muito dos dois, tanto do Majora quanto do Cross. E foi uma relação que só foi fazer sentido na minha cabeça enquanto eu jogava o 3D agora que eu fiz o review. E eu acho que os dois acabam também tratando de temas parecidos, de modos diferentes, e talvez seja simplesmente um ponto fraco meu gostar desse tipo de coisa. E viu, o podcast agora tem 2 horas, é isso. Porque a gente. Não, a gente acabou, começou atrasado, né? Então. Ah, tá. Não, então já tá dando 1 hora. Mas e pode meia acabar já, já também. É, se alguém, que... alguém ainda da plateia tem alguma pergunta. Coisa pra falar. A gente acha assim, gente. Gostem bastante de tudo que vocês verem, assim. Vai cagar. Mesmo se vocês não gostassem, não gostarem, gostem. Não seja. Você tem um olho crítico pras coisas, e daí quando você vê um jogo onde o cara amava sua filhinha, passou 2 anos, ele virou um criminoso que vai apagar os caras nas quebradas por motivo nenhum aparente, aí você se pergunte por que, esse personagem está fazendo isso. Nossa, Higgs, em primeiro momento você já não sabia o que o Joel fazia e ficava meio claro que porra, ele voltou era meio esse tema shake, agora, assim. Cara. Semana que vem a gente fala disso. Semana que vem, Last of Us. Eu vou provar pra vocês quanto lixo é esse jogo. Esse jogo é ruim. Na verdade, assim, é um jogo subpar com uma história boa. Ah, tem. Faltou coisa aqui, então ficou o DLC de hoje. A sessão não é bom pra sessão chegando no final. Agora é o DLC. Já tem uma vinheta. Qual que é o DLC? Porra, o Rod vai matar nós, ele tem que dormir, velho. A Plat tá falando pra gente falar sobre as animações, né? Cutscenes. Puta que pariu, eu tenho que dormir. Eu gosto mais das animações originais do Trigger do que das em anime. É, tinha um charme todo. Aqueles que eu nunca joguei o do PlayStation, eles cortavam a animação em pixel art pra pôr. Claro, não, faziam sim. Aquela de não. Quando você acha o robô? Não, mostrava as duas animações. Quando você corta a montanha? Nossa. Do que você tá falando? Das animações do Trigger. Do Chrono Trigger. Não corta sim, não aparece ele cortando a montanha. Eu joguei no DS. Tenho certeza, mostra as duas animações. Ô louco, não, velho. Não, eu até achei muito legal que, tipo, mostrou um respeito todo, tá ligado? Eles mostravam a animação do negócio acontecendo em anime, logo em seguida, aquela mesma ceninha e coisinha. Talvez seja do DS isso, porque eu do PlayStation, eu joguei pouco da versão do PlayStation, eu joguei é até não. Terminar a primeira vez que você vai pro futuro. No DS deixava os dois, certeza, cara. Não tem muito o que falar de animação, elas são bonitas. É, eu gosto mais, eu acho que o jogo faz. É mais em mostrar o que ele queria mostrar com os sprites de um modo mais modular do que com as animações. Não que elas sejam feias, mas eu acho que elas são desnecessárias, assim. Eu tô parando pra pensar algum jogo que eu concorde que CG realmente agrega muita coisa, né, ao invés de ter sido feito em game. Sei lá. Final Fantasy só. Todo o resto eu acho meio irrelevante. Resident Evil. Nunca liguei. A do Resident Evil 1, realmente. É. Não, tinha. Não. Mas ali foi só porque. Ó, vamos relançar com as animações aqui, ó, que bonito. É porque eu sempre fui muito crítico dessas CGs em Final Fantasy VII, porque eu nunca sentia que elas estavam botando algo importante, eu sentia que elas estavam botando algo grandioso. E às vezes era um grandioso que era meio babaca. Eu Não, no, já, no 8 e no 9 que... eu concordo. No 7 não tem como ser grandioso, aquilo é muito feio que ele trouxe aí. Na 7, época, talvez. No 7, né? No 7 é inconsistente, cara. Às vezes o modelo do Cloud aparece de um jeito, às vezes de outro. Às vezes é o modelo de batalha, às vezes não corre. No 7, geralmente em partes que eles querem mostrar a grandiosidade da onde você tá ou a grandiosidade do que tá acontecendo. Tipo, por exemplo, se eles querem mostrar como que é Midgar, eles mostram o zoom out de Midgar. Eles querem mostrar, por exemplo, na hora que o cara tá soltando a última weapon pra cima da galera no final do segundo, CD? Segundo. No segundo, né? Aí eles mostram, tipo, quão grande é a última weapon comparado com a cidade, com tudo, tá ligado? Porque no mapa ela parece, tipo... Ah, não, essas são legal, mas tipo o Cloud de moto, que você vê ele virando a 3 frames por segundo, assim. Ah, tá, mas aquela na época era da hora, velho. Na época você assim, cena que tem eles caindo do negócio, Deus, lá. Véio, parece um filme, tá ligado? Na época você... Eu acho que o charme das animações do set estão justamente no fato de elas serem feias. Assim. É, não, o set é da hora. Não, mas na época era lindo. Fora essa aí, a maioria das... Eu acho assim que começou a querer ser CG badass no 8. A maioria das CGs do 8 é pra ser badass, tá ligado? A abertura do 8, cara. Cara, o Skull e o maluco lá lutando. O cara Skull? Fez uma. O Cypher fez uma cicatriz de lado a lado na cara do maluco e o maluco ainda continua sendo amigo do cara, tá ligado? Ô, expulsa esse cara da escola, velho! Que porra é essa, velho? Não, começa aquela cena lá, você fala assim, velho, esse cara é inimigo mortal do maluco, velho. Tá ligado? E não é, velho. Tipo, é um rivalzinho da escola dele. Vai tomando um cu pra fazer 8. Vai dormir, velho. Eu lembro do... O 9, a Platy falou assim, do Bahamut contra o Alexandre na cidade, aquilo eu acho fantástico. Mas eu acho que o 9, ele tem uma abundância de CG muito grande, tipo, o jogo, ele é um dos Final Fantasy mais curto e ele só tá em 4 CD por causa de CG, né? Eu acho que ele é o único que precisa daquelas CGs. Eu gosto muito do 9 também, é um dos meus favoritos. Mas o 9 também, os gráficos são bem melhores, né? Eu acho que por isso... Ah... Não, ele saiu no final do PlayStation, ele já... Ele... PlayStation, dizem que ficava todo ruim pra rodar ele. É, ele caiu o frame rate em batalha bastante. Enfim, galera, muito obrigado. Ó, semana que vem, Last of Us... Por que esse jogo é uma bosta? O podcast. O podcast vai ser um monólogo do Rinks. Sim. Grava aí, Rinks, o monólogo que você falando. A gente bota pra tocar aqui, a gente faz outras bota coisas. Ao vivo. Tem fazer os negócios da faculdade. E finge que a gente tá falando. É. Fica aqui conversando com a paquera. Não, mas é da hora, cara. Na verdade, não é ruim, tá? A galera me entende, mas é bem pior do que todo mundo fala. Muito, muito. Vai demorar uns 2 anos aí pra você aceitar isso aí, mas quem sabe você aceita. Vai dormir, Rinks. Ó, outra coisa. Faz tempo que a gente não faz um podcast aí interagindo com a galera diretamente, assim, top, né, Tuba? É. O Tuba tinha uma ideia aí que também eu abracei aí, que eu acho que em breve aí vai rolar e vai ser top. Sabe qual é, né, Tuba? Na verdade não, mas tem várias ideias. Mas beleza, eu não acredito. Tem a ver, de certa forma, com o podcast de hoje. Ah, acho que eu sei qual que é. Então, essa aí. Aquela. Essa, a galera vai estar tá aqui. Essa vai estar tá aqui. O que faz muito em breve, sério. A gente tá trabalhando em um aí, só que é a primeira vez que eu tô mexendo com software de edição de vídeo, é um bagulho que é um trabalho ingrato demais. Mas sim, em breve, tô gostando de fazer. Se você for um cara tora, a gente não quer noob, se for um cara tora de edição de vídeo, converse com a gente aí pra ajudar nós. Mas tem que ser tora, e muito tempo livre, e que não gosta de capitalismo, tá ligado? Tá bom então, vamos, chega. Vambora. Vambora, tchau. Obrigado, Roger, pela sua participação. Tchau, um abraço. Obrigado, Guerra. Guerra não tá aqui. O Tuba e o Nelson. Falou, gente. Boa noite. Tchau. Evangelion.